que vale a pena ficar te esperando sozinho no meu mundo sem você. Já é comprometida e todo mundo sabe. Não quero ser usado por você. Agora chora me pedindo pra voltar. É muito tarde, o seu tempo acabou. Não dá. Você usou e abusou do meu amor. Agora chora me pedindo pra voltar. É muito tarde, o seu tempo acabou. Não dá. Será que vale a pena ficar te esperando?